ago, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now their dominion has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Bom dia a todos os meus ouvintes, eu sou Alan Archangel e nós estamos escutando mais um Music Ground Podcast. Bom, hoje o programa vai ser dedicado às bandas que cantam em língua portuguesa. Uma das coisas que muita gente aqui, ou pelo menos muita gente que curte rock and rap metal, não costuma gostar de bandas que cantam na língua portuguesa, ou qualquer língua próxima disso. Uma grande bobagem. A gente tem muita coisa legal cantada em nossa língua. Então vocês vão ver neste programa, melhor dizendo, vocês vão ver coisas neste programa como Imperial, Sangue de Cavalo, Pecadores, entre outras bandas que eu acho importante citar. Bem, nós vamos começar o programa de hoje tocando duas bandas nacionais que eu gosto bastante, são de estilos um tanto quanto apreciados até pelo fórum e infelizmente um bocado desconhecidos na maioria do grande público. Eu vou primeiro tocar o Azul Limão, que foi uma das primeiras bandas nacionais a produzir um disco, e vocês vão ouvir a música Vingança. E depois eu vou tocar Baranga com a música do seu disco mais recente, Whisky do Diabo. Então espero que vocês curtam este primeiro bloco. Music Ground. Music Ground. Music Ground. We'll be right back. suco de amor. Acabamos de tocar Baranga com Whisky do Diabo e antes de escutar o Azul Limão com a música Vingança. Vamos sair um pouco do Brasil e voltar à pátria de nossa língua. Sim, vamos agora a Portugal. E também esse bloco é uma homenagem minha ao povo de Portugal. Nós vamos escutar nesse segundo bloco a banda Bizarra Locomotiva, que é o primeiro grupo de metal industrial de Portugal, que bebe de influências que vão desde KMFDM até, deixa eu ver, The Fear Factory, com alguns experimentalismos. E essa música, o Meu Anjo, ela faz parte do disco Homem Máquina, que pra mim é o melhor disco deles. Mesmo com o álbum Negro tendo participação do Fernando Ribeiro, este consegue ter uma sonoridade muito mais interessante. Depois de escutar uma dupla, uma sequência em dupla muito interessante. A primeira são os Gaiteiros de Lisboa com o Triângulo Mangulo, que é um grupo de música celta portuguesa, ou seja, eles vão tocar músicas da tradição oral, da tradição dos povos de Portugal, lá do período medieval. E eu gosto, eu acho muito interessante, porque eles cantam também num português bem arcaico, muito próximo do galego. Em seguida vamos ter o Sangre Cavalo, que é um outro grupo de música folclórica, só que ele é mais voltado para o lado experimental, mais psicodélico. É o que alguns chamam de acid neo folk, acid new folk, alguma coisa assim. E eles vão também trazer para vocês uma música popular vinda do período medieval, que é a música Xinglindim. Então vamos escutar Bizarra Locomotiva, Gaiteiros de Lisboa e Sangre Cavalo. Music Crap. Vocês estão ouvindo o Music Ground Podcast. Dei-lhes o triângulo, tem, triângulo, mando-no nelas.

Gostaram desse bloco português? Eu espero que sim, viu? Vocês escutaram agora há pouco Sandro Cavalo com Xin Lin Jin. Essa música, apesar do nome ser meio estranho, ela faz parte das tradições de Portugal. Inclusive, o Roberto Leal, ele regravou essa música numa versão que ficou muito legal. Eu acho essa versão do Sandro Cavalo algo que, de certo modo, dá até um pouco de medo, é um pouco mais sombria. Bem, agora vamos sair um pouco do folk, vamos sair um pouco de Portugal e vamos voltar ao Brasil. Nós vamos escutar neste bloco o Grupo Pecadores. Eu gostaria de destacar o Grupo Pecadores porque eles fazem uma mistura de EDM com som de macumba, com candomblé, e fazem uma crítica muito forte ao protestantismo no Brasil, ao neopentecostalismo. Olha que termo difícil. Ou seja, eles vão ir contra toda a exploração que a igreja faz. Só que não mais vai explorar o aspecto cristão da coisa. Não vai mais falar do catolicismo, que isso já está mais do que evidente. Vai mexer numa ferida muito mais séria, que é a das igrejas evangélicas. Inclusive, no segundo álbum, que foi lançado esse ano, eles contam com mais samplers retirados de cultos. Normalmente são mensagens que são tiradas de programas como Silas Malafaia, como R. Soares, como do Edir Macedo, esse tipo de coisa. Ouçam, é uma crítica muito interessante. Essa música do primeiro álbum do 10% for Jesus. Em seguida vamos escutar o Gangrena Gasosa fazendo uma versão de Beber Até Morrer, que no caso é o Benzer Até Morrer. A temática musical deles lembra muito o que o Pecadores faz. Só que enquanto o Pecador vai misturar com EBM esse lance de macumba, o Gangrena Gasosa vai chegar e vai usar o crossover punk heavy metal com música também retirada do folclore brasileiro. Inclusive, é uma banda muito mais satírica, é muito mais voltada para realmente fazer um pouco de humor negro, se for possível dizer assim, com músicas já famosas em alguns casos. E eu escolhi o Beber Até Morrer porque é baseado inteirinha no Beber Até Morrer do Rato de Porão. Só que eles trocam a letra e mudam um pouco o ritmo, deixando um pouquinho mais pesado. E para terminarmos este bloco, eu também vou colocar uma música do Imperial, A Grande Batalha, que está presente na compilação que o Fombrat fez. Inclusive, quero deixar esse espaço para anunciar que, se você gosta de Gothic Rock, se de alguma forma você curte algo mais sombrio, entre na comunidade de Gothic Rock, a Gothic Rock Brasil, Gothic Rock alguma coisa. Vai lá nos nossos parceiros, é o segundo parceiro que nós temos. Entrem lá, é bacana, vocês vão gostar muito. E pena que o Imperial acabou. Eles têm uma participação no Retratos Subterrâneos, com a música Serpentes. E eu vou deixar essa música Grande Batalha, porque também é uma música muito legal. É um grupo brasileiro que canta em português, faz um Gothic Rock bem influenciado por metal, em alguns momentos lembra Love Like Blood. Então eu deixo com vocês Pecadores, e na sequência Gangrena Gasosa, e depois Imperial. Titia que morava na Argentina voltou, riu de mim porque eu não entendi, me trouxe uma caixa de perfume, daquele que não tem mais por aqui. Você está ouvindo Music Ground Podcast. Music Ground. Continuam morrendo a troco de nada, morrendo por causa da bebida, morrendo pela espada. Uma porta se abre e vejo uma serpente com uma cabeça e um coração semelhantes aos meus. Ela me diz uma verdade, uma mentira, me aconselha a te oferecer minhas forças e me lembra que a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Já fui rei, fui deposto e jogado ao povo, mas quem conhece os caminhos do destino? Meu coração tem sede de conquista. Fui deposto e jogado ao povo, mas amanhã serei rei de novo. Estamos de volta, vocês acabaram de escutar Imperial com A Grande Batalha. Agora vocês vão escutar neste bloco mais três bandas de Portugal. Três não, duas, eu vou deixar uma para o último bloco. Uma coisa que eu sempre falo às pessoas é importante a língua portuguesa, porque é uma língua musical, uma língua que dá para você fazer música sem que você precise, vamos dizer assim, apelar para gritos, esse tipo de coisa. Uma das coisas que faz com que as pessoas tenham um certo desdém para a língua portuguesa, como língua para, sei lá, para fazer rock ou qualquer outro estilo mais internacionalizado, é a questão da fonética. É muito difícil você encaixar uma letra numa música e depois você tem que fazer algo que soe melodiosamente. Em inglês, até pelas limitações da sonoridade da língua, você consegue escrever qualquer coisa e cantar. Em língua portuguesa, há um cuidado que tem que ter muito maior. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, as boas músicas em português têm um trabalho poético muito forte. E isso as pessoas acabam esquecendo. Inclusive, pensa-se muito na mensagem da música. A mensagem da música é algo importantíssimo. Não para mim, evidentemente, mas para muita gente é. Mas não somente isso. A melodia, a sonoridade, a forma como as palavras são entoadas. Isso é importante, tanto na música quanto na própria poesia. Por isso que é difícil você compor em português. Muita gente não tem paciência para estudar direitinho a língua. E antes de falar um pouco sobre as bandas, eu gostaria de lembrar vocês que leiam. Leiam muita coisa em língua portuguesa. Leiam, procurem bons autores, procurem uma literatura rica para você poder enriquecer o seu vocabulário e conhecer um pouco de como se falava em determinadas épocas. Isso eu considero importantíssimo. Bom, neste bloco, como eu falei, vamos colocar duas bandas portuguesas que são praticamente bandas irmãs. A primeira é o grupo Mundo Cão com Caixão da Razão. Este grupo, ele toca um rock alternativo, ou simplesmente rock, como eles gostam de se autoafirmar, sem se prender a rótulos, que tem como grande membro criativo, assim como no grupo Mal Morta, ou Adolfo Luxúria Canibal. Que esse cara é tudo. Esse cara é ator, é tradutor, é poeta, é escritor, enfim, ele faz de tudo. E ele é responsável pelas letras. Então, ouvindo o Caixão da Razão, você vai perceber que ela é ritmada, tem as rimas certinhas, tem tudo o que você precisa para ter uma música em português de qualidade. E o Mão Morta, que é a banda principal do Adolfo Luxúria Canibal, prima por um rock um pouco mais visceral. Ele, inicialmente, se pautava muito no post-punk, e com o tempo o grupo foi se alterando. Inclusive, chegando no Maldoror, que é um disco que eu não sou muito chegado, embora não seja muito ruim, eles já estão muito próximos do hard rock e do heavy metal. Mas isso tudo sem forçar a barra, sem precisar, vamos dizer assim, impor uma sonoridade que não existe. Então, antes de rolar, eu gostaria também de lembrar que o Adolfo Luxúria Canibal já participou de um disco do Moonspell. Ele é o cara que narra o poema do Mário Cesarini logo no começo da música Then the Serpent in My Arms. Aquela voz grossa, rouca, é do Adolfo Luxúria Canibal. Então, vocês vão escutar Mundo Cão e em seguida Mão Morta. Meu Sick Ground. Da razão. então. Os cães de crómio assaltam-me à madrugada. E tu enches-me de gasolina e cheias-me um fósforo. Sou o sol, o teu irmão, e morro sempre por ti. Agarro-me ao cheiro da informação logo pela manhã, e a ti fossilizo-me pelos bilhões de anos em que te persigo, e aqueço-me no teu frigorífico micro-ondas. Sou o sol, o teu irmão, e morro sempre por ti. Anuncio a manhã das estrelas, o hoje perdeu a validade. Sou o sol, o teu irmão, sempre por ti. Então, os cães de crómio assaltam na madrugada, e tu enches-me de gasolina e cheias-me um fósforo. E agora chegamos no último bloco, e eu vou tocar para vocês um grupo português muito bom chamado Espelho Mal. Uma coisa que as pessoas muitas vezes não percebem é como, por exemplo, existem grupos bons em tudo quanto é estilo, e o gótico é um estilo que é possível fazer música em português, só que há uma certa resistência das pessoas em tentar tanto fazer música em português quanto consumir, adquirir ou mesmo ouvir, por que não, música em língua portuguesa. O Espelho Mal entra nesse panorama. Enquanto você tem muita gente no cenário alternativo que se preocupa muito em fazer algo seguindo o molde de alguma coisa, isso vale para o metal também, eles resolveram fazer uma coisa diferente. Começou quando o Paulo Moreira do Disclosure e o Nuno Soares do Phantom Vision e o Alex Hellraiser do Notívagos se juntaram para fazer um grupo de música gótica. Só que esse grupo é um grupo que vai do gothic rock ao eletrônico, numa mesma música, misturando atmosferas, tudo isso regado a muita poesia. E é um grupo que eu, quando conheci, me surpreendi bastante, sobretudo porque eles lançaram um disco junto com o La Chanson Noé, que é o Gay Music for Straight People, na qual eles resolveram distribuir de forma totalmente independente esse disco. E ele também conta com os amigos deles do La Chanson Noé, que já tinham Canções de Faca e Alguidar lançado de forma independente, totalmente gratuito. E ele é um grupo que tem três pessoas que vêm de bandas diferentes, que vêm de experiências musicais diferentes. E o nome Espelho Mal quer dizer o seguinte, que é quando você se encara diante do espelho e vê uma realidade que você muitas vezes não quer se conformar. Então por isso que tem esse nome Espelho Mal, que também Espelho Mal é o nome de uma novela em Portugal. Então, não é uma referência a essa novela, é apenas uma coincidência, mas existe também. E esse Espelho Mal, segundo o Paulo, ele foi surgir o seguinte, é quando você vai se olhar no espelho, se há alguma coisa mais bem cedida, alguma coisa mais bem feita diante do próprio espelho. E isso é uma resposta. A resposta deles é justamente essa. É o se olhar e ter a resposta. E eles não... vamos dizer assim, eles também fazem uma alusão ao espelho, ao fato de chegar uma hora de você falar com ele e ele não responder. Então, é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o Espelho Mal. Vocês vão ter também uma característica muito importante do Espelho Mal. Eles não têm baterista. Mesmo tendo gente de tudo quanto é lado, no caso dos três, eles não contam com baterista. Nada contra, eles preferiram usar a batida eletrônica para compor a música, mas nada contra isso. É uma coisa que realmente foi e aconteceu. E acontece que isso foi tudo programado, feito pelo computador. E ele diz que isso, de você poder ter uma percussão de verdade, é para quem tem dinheiro. Como eles não têm, tiveram que emular a bateria de alguma forma. Então, é um tipo de coisa que retrata muito a realidade da banda, que é uma banda que, de forma independente, tem que se virar com o que tem. E o fato de eles cantarem em português aproxima eles do próprio país. Então, uma coisa que eu vou dizer com esse podcast é que cantar na língua nativa talvez não traga tanto sucesso, porque ainda temos uma mentalidade não necessariamente não nacionalista, mas nós temos uma mentalidade na qual as pessoas não se acostumam, não tem como ler. O ler não tem costume de ter nacionalistas, não tem o costume de chegar e pelo menos tentar manter um resquício de uma cultura nacional. É claro que o rock é um estilo, rock, heavy metal e outros estilos do tipo são estilos já arraigados na língua. Mas nós temos diversos países no mundo que valorizam muito as bandas que cantam seu idioma nativo. Os japoneses mesmo, eles amam as bandas que cantam em japonês e têm um certo asco de bandas de lá, bandas japonesas que cantam em inglês, com um certo preconceito que o Loudness sofreu por começar a cantar só em inglês e vender nos Estados Unidos. Bom, já falei demais, então nós vamos escutar agora Espelho Mal com a música Que Fazes de Mim. Sempre de manhã cedinho vem você, meu bem, me acordar. E eu lhe peço com carinho, por favor, benzinho, quero descansar. Well, I used to long for it. I used to appear on the Music Ground Podcast. Men's magazine covers, such as, I don't know, Squint, Peep, Take a Peep, others. But not the ladies on Joe. No. Thank you. Estamos mais um fim de programa. Eu espero sinceramente que todos tenham gostado do programa com bandas que cantam em língua portuguesa. É claro que muitas bandas ficaram de fora, eu assumo. Não dá pra colocar todas, infelizmente. Contudo, isso não quer dizer que elas não possam aparecer em outros programas. Então, se você tem alguma sugestão, tem alguma crítica ou alguma coisa a falar sobre o programa, vocês têm o fórum do Music Ground, vocês têm o nosso Cbox no blog, vocês têm um comentário no próprio podcast. Eu aceito sugestões de bandas para um próximo programa, porque sim, teremos mais programas com bandas que cantam em língua portuguesa. Eu sou o Fale Archangel, estou encerrando mais um programa Music Ground Podcast. Até o próximo sábado com mais um programa. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.